a gente a ser feliz juntinho, pra todo dia dividir carinho. Tenho certeza que daria certo, eu e você, você e eu por perto. Eu só queria ter o nosso cantinho, meu corpo junto ao seu mais um pouquinho. Tenho certeza que daria certo, nós dois sozinhos num lugar deserto. Se você não quiser, me viro como der. Mas se quiser, me diga por favor. Pois se você quiser, me viro como for, para que seja bom como já é. Eu sei que eu ia te fazer feliz, dos pés até a ponta do nariz, da beira da orelha ao fim do mundo, sugando sangue de cada segundo. Te dou um filho, te componho um hino, o que você quiser saber eu ensino. Te dou amor enquanto eu te amar, prometo te deixar quando acabar. Se você não quiser, me viro como der. Mas se quiser, me diga meu amor. Pois se você quiser, me viro como for, para que seja bom como já é. Me diga meu amor. Pois se você quiser, me vire como for, para que seja.